6255, desça para 2010, é autorizado e ADS Express. Então, no zero, reporte tapizador, Xanã 6255. Autorizado Alfa, repartindo o espaço da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Se informa, que informa, táxi via pista, repórter sobre a captura no 7. Ciente, aguarde. 3198. Atendo identificação, desça via chegada à marca para nível 070, ajuste no 018, então 3198. Por isso que vi tomar isso, confirme chamada de pouso. Mais me informa, autorizado a decolagem de pistão 7, o vento 080 graus, 11 nós. Tá batendo o esquisito mais que copiado no 1795. Whisky Vito Mike, 51 milhas norte de Salvador, serviço radar terminado, frequência do centro Recife para serviço de informação de voo e alerta, 126 decimal 5, alterna 125 decimal 4 5. Informações, observe o tráfego da Gol finalizando o parqueamento na posição 04 após o mesmo, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera chame 2895 e o ajuste no 018, tem um ótimo voo 3191. Obrigado senhora, e estou confirmando a torre seria 19, 118, então 95. Afirmo. Obrigado, até o ponto de parada chama 2191, bom dia, bom dia. Oi, papapapa, uniforme, Mike, uniforme na saída coral. Papapapa, uniforme, Mike, contato radar, decolagem, guardia, saída coral para nível 100. Nível 00, coral, uniforme. Capitão Rodolfo, na 317, Sul Ponte, para pronto. 3091, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3091. Salvador, Oxanem 6200, bom dia, informação de olhando. Oxanem 6200, com a identificação, dessa via chegando na área para o nível 070, ajuste no 08. Via até o 070, 1200 ajuste, poderia voar etapa, presente? Oxanem 6200, mantém perfil da chegada, número 4 para o posto. Mantém, 6200. Plano 3198, desce para o nível 050, ajuste no 08. Aeroporto 082, desça para 3000, 10, ajuste no 08. 3000, 18, 40, 86. Estabilizado, 362. Salvador, bom dia, bom 864, informação, Juliette, Mato 2, 2, 2. Xanem 6255, compete na ILS X-Way, chame a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Gol 1864, acende a identificação dessa cada Mari para o nível 080, ajuste no 018. Esse é o 080, mas 018, autoriza para a gente, né? 1864, mantém a perfil da chegada número 5 para todos. Na 6200, desce para o nível 060. 060, 4082, desce para 2000 pés, autorizado IADS X2, visto no 0, reposta autorizada, azul 4082. 2000 pés, chamaria autorizado IADS X2, 4082. O 64 desce para o nível 070. 070. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame 1895, ajuste de altímetro no 08, tem um ótimo voo de 4207. O vento 100 graus, 159, autorizado pouso, pistão no zero. Centro 191 decolado de Salvador, 30, controle 120, decimal 8. 08, boa. Controle de Salvador, bom dia, 3191 decolado, cruzando agora 1200, na sua escuta. 3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Via da EL 340, TAN 3191, está presente, pode voar a posição, Leiderson? TAN 3191, dá presente, autoridade direto, Leiderson. Voando, Leiderson, dá presente, 3191. 094, coordenando com o tipo só no Center Tax. Caixa 255, seu solo 32, direito 121, decimal 1. Azul 4207, Lima, tem captura no zero. Chamina 255, táxi de alfa, chamina essas vezes. Confirma com o Juliano? Alfa, vai reportar que vai ser aqui. Fone like uniforme, como em cima de pouso. Atravessa o nome 4144. Mike uniforme da presente autoridade da Beach City. Obrigado. 13198, reduza para aproximação final, informa o tráfego 12 horas, número 1 para pouso, 7 milhas, Eco 190, mantendo 150 graus. 13198, estando avistando o sinal de 9 milhas, 4.02. Na IADS, avistando. Eu 4.02, compete na IADS, chame a sua palavra na frequência 118.95. 118.95, 4.02. Batinha 060.6205. Chané 6200, deixa para 4000 pés, ajuste no 097, reduza para 2009. 4000, 1007, reduzindo 200, Chané 6200. 4207, decolado de São Maduro, 135, controle 120, decima 8, bom final de semana. 4208, obrigado amigo, 4207. Da Via Detect 8, pista 90, reposta estabilidade, são 3198. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 4207 da Azul, na sua escuta. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 340. Via da EL para o 340, 4207. Outro 64, desce para nível 050. Nível 050, 98, informa o tráfego 12 horas, número 1 para pouso, a 3.9 milhas, mantendo 120 de grau, Eco 190. 082 da Azul, confirmando o vento 080 graus, 129, autorizado pulso, pista 10. Voltímetro 1017. Feliz repouso, 4023. 10, 3198, Xana Cruz, Salvador, na frequência 118, decimal 95. Salvador, 18, 1598, frequência da Cruz, Salvador, 118, decimal 95. 0339 e Teresina? 184. Taxi autorizado via parte principal Índia, conta que espera chame 2, 3, 8, 8, 9, 5, ajuste de altímetro 10, 17. 3191-1251-1335, bom dia. Mudou para 19? Não, 1017, perdão. 1017 é o QNH. Com 3198, informo altímetro 1017. 1017, obrigado. Charlie Papá, parte da bata, reposte quando pronto para o táxi. Bom dia, no número que eu disse, prossiga. 398, reposte na DA. É, aguardando o ficha livre. Reportará na DA, até 398. Irmão, setor de sobrevoo? Estou na frequência 118, decimal 95. 118, pode ser. 11, agilizando a manobra, por gentileza. 21, novo, agilizando. Portão 10. Salvador, TAM 3745, bom dia, informação Quilo, São Paulo, 360. Só um minutinho, 3745. Xalema 255, Juliette, portão 10. Pai, uniforme, máquina uniforme, 50 milhas de Salvador, serviço estará terminado, frequência livre. 17, continua a aproximação, aguardando pista livre. Segue na aproximação, aguardando pista livre, 6207. Oi, Salvador, bom dia, bom dia, na cidade, bom dia, no 0, pronto. Bônus 04, mantém quanto espera? 45, prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo é o 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita, após a decolagem, pista 10. Código 5425 e o controle em 120, decimal 8. 3745, 360 para São Paulo, Congonhas. A primeira aerovia, Pesulo 10, Mubávia, Pesulo 16, Posmu, Confim, Chamode, Pesulo 30 em City. Dael, Leda, Motiva, primeira direita, decolando da 10, 5425, 1208, está no portão 612, eu tenho 3745. 3745, cotejamento correto, chama para congestionamento. Chama. Bolo 2, boa tarde, número 2 para a cópia, aguarde um minuto. Bolo Salvador, Rio, tá 3198. Tá 3198, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Bolo 556, pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível de voo é o 360, conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda e Irume, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5496, o controle em 120, decimal 8. Boa, Comando 360 do avião, rota do plano, aerolinha perna 98-7, até Moura. Saída da Euleta Hierome. Transponder 5416, controle 1-2-0-1-8. Como 556, cotejamento correto, senhor para o estacionamento. Manda na bola, senhor. 1212, pronto para copiar. Autorizado Natal, nível de voo 090 via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista 10, código 0255 e o controle em 1-2-0-8. Como dois cotejamento correto, já está pronto para o acionamento? Livre Sonaxas para o táxi, Pumba 1-2. 1-2-1-1. Eita, 2-1-1, 6-0-0, bom. Fernando, 1-8-1-5, bom, isso não é fácil. Vai, 1-0-9-4. 0094, informa apenas mais uma aeronave da companhia passando em terra, após ser autorizado. Tá certo, eu vou visualizar aqui, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, bom 864, estabilizado ele é aí. Bom, no 864, bom dia, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 139. Gente, autorizado pouso 10, bom 864. Em 120, descendo ao 8. Só passando as numerosas que eu escutei o cotejamento correto, estou confirmando na bata 2 a bordo, acionamento táxi de decolagem agora 14-118-95. Banho da companhia Lima, tem? Após a companhia 094. 08-09. Assim é que o acionamento critério chama táxi? Só um utilizado ingresso, a linha mantém, pista no 7. Acho que chamou o som pra gentileza. Papatão, qual seria o setor de sobrevoo? Até. Será que o corredor axé e faz toque arremetido em Veracruz? Sim. Então, se é toque arremetido na pista no 7, confirma, papatão. Entendi, então a intenção é toque arremetida pista 17. Aguarde apenas a coordenação do plano. Então, qual parte que se encontra? Entendi. Unidade de esteira do Boeing pousando na 10. Autorizado a colapso no 7, vento 080 graus, 129. Bom dia, cópia Recife, 1 minuto. Muito obrigado. Como é o papatão, pronto, cópia? Espaço meia, direita, sala Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, décima 1, 864. Pista no 7, seguindo as instruções da torre, o código 0141 e permanece na frequência da torre 895. Papatão, cotejamento correto, qual POB 02? 02. Acionamento táxi decolagem agora 14-118-95, ajuste no 0 no 7, Romeu Papatão. Ou no 790, pronto, copiando? No 790, autorizado Recife, nível de voo 370, via peso 17, subida Pucajã, Maracaju, primeira curva à esquerda, código 5426 e o controle em 120.8, aguarde para o cotejamento. 1864, não me escuta? 864, táxi, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 05, 5864. 1790, coteja, por gentileza. Posição 790, planejamento correto, chamo para posicionamento. Posição 2, chamada. Alfa Romeo, Whisky Charlie Papá, corrido Axé, inversão São Paulo, 085. Positivo, no corredor Axé, para a Liga Papá, 085, o Whisky Charlie Papá. Iniciar de papá com fim radial e distância do destino. O táxi, reporte para cruzamento da pista, 1028. Qual para o cruzamento da pista? Famílias. Papá, 18, iniciar de papá, copiado. Decola 48, chama o controle Salvador 120.8. 120.8, obrigado. Papapá, mais que ele é o meu controle Salvador. Alocado 0115, transponder. Na sobrevoo região do Elitia, vai seguir para a suburbana, através de Duna, para sobrevoo, informando o local aqui através do Papapá Mike 7 Romeo. Mike 7 Romeo, ajuste no 017, não sei se a obtenção de visualização pode uma pau de sobrevoo. Salvador, voo 0094. Voo 0094, controle de Salvador, contato radar decolagem, subavia, sair da mão para o nível 370. Via mão para o 370, voo 0094, obrigado. Pode principal Índia, ponto de espera, chame torre 1895 ou ajuste 1017. Me confirme o PLB, por gentileza. Tá com 1 ou 2 agora? 1 ou 2, sim. Oscar Whisky, autorizado, aliás, decolar a pista 17, vento 1100 graus, 139. Papá Tango, meu Papá Tango, autorizado o táxi, chame para ingresso na Papá. Do papá da presente autoridade direto do destino. Papá Romeu 9, Denver, Oscar Whiskey, decola aos 5-2, aciona a transponda em posição normal e transfere controle em 120, décima 8. Assente 208, November Oscar Whiskey. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu November Oscar Whiskey, corredor axé. November Oscar Whiskey, controle Salvador. Controle Salvador, November Oscar Whiskey. Papai Romeu November Oscar Whiskey, confirma aqui, Tati, mantém. Confirma a informação, por favor, gentileza. November Oscar Whiskey, confirma aqui, Tati. Tá em ascensão de 800 para 1000 pés, November Oscar Whiskey, engraçando agora, corredor axé. November Oscar Whiskey, não recebo transponder, é que falou. Verificando equipamento, por gentileza, só o Afirmo, rumo no 2, vento 1 no 0 graus, 1 no 3 nós, está autorizado, é próximo. Rumo 094, eu chamo centro recife na frequência 1 no 2, 8, decimal 8, alterna 1 no 2, 6, decimal 0. 2, 2, 2, 2, 6, 0, 2, 5, 0, 9, 4, 4. Apesar do ingresso pista no 7, é forte, alinhado e pronto. Confirma novamente o November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, confirma a posição. Passou através do farol de Itapuã, agora está mantendo o corredor axé através do Passo do Açú, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, confirma a posição que mantém. E o pés, Oscar Whiskey. Só confirmando, November Oscar Whiskey, o senhor recebe qualquer tipo de informação transponda ou não? November Oscar Whiskey, negativo. Tá, sim. Só mais um momento pra gente checar o outro equipamento aqui, obrigado. Obrigado, boa. Controle, roupa 1-2 decolado, saída código. Contato ao radar decolagem, suba via saída da ponte para o nível 090. Saída Conde 090, Romano 2. Borda, 3 horas e 3 de autonomia, alterna Campinas. Taxa autorizado via Pátio Principal Índia, ponto 02295, ajuste no 017, 1556. Pátio Índia, ponto 02295, ajuste meu e 17, boa. Juliette Romeu, se não se manter sob controle de usuários, é forte levando uma parte sobrevoo. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, continua sem receber informações transponder, nessa se continuar dessa maneira, é forte de Salvador. November Oscar Whiskey, controle. Juliette Hotel Romeo. Não, a traça nos vai informar no setor, ajuste no 097, poste 40 de Salvador. 556, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 00 graus, 149. Livre de decolagem, então no 0, com 156. Eu 903. Fazer o Whisky, não recebo informações. Seu transponder, o evoluções já na terminal de Salvador, um transponder inoperante não são permitidos, porque será necessário o regresso. Confirme as intenções. Volte até Volte e regresso para a pista 10, se possível. É somente o voo de teste na 93. O voo na pista 0 está condicionado à autorização da torre, que vai contornar aí a linha do litoral, via Farol da Barra, ingressando o corredor Bonfim, mantendo 1.000 pés e reportará no Interlagos, do Novembro às 2. Novembro Oscar Luiz, mantendo o litoral 1 no D7, reporta... Boa, 1-7-0. Papão, meu bravo Fox Mike, assim a identificação dessa via chegada a Mário para o nível 050, ajuste no 097. Novembro Oscar Whisky informa que nas imediações da posição Duna, comércio, região do comércio ali, tem um helicóptero a 500 pés. Dango Romeu, passando da cor aos 59, curva à esquerda, ingressa no circuito da pista no 7, reporta para girar base. Esquerda, autorizada esquerda, confirma? Afirma, o meu papatão. A esquerda vai se chamar na base da 17, o meu papatão. Gol 1556, decola o 59, chama o controle Salvador no 20, décima 8. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1556. Gol 1556, contato radar da colagem sobre a via saída da AEL para nível 360. Sobre via 360, gol 1556. Tá o que tá aparecendo no radar? O Whisky, o Romeu 49. Confirma, 837. E o peixe? Faz o Dete até o Romeu, não escuta o controle, Salvador. Passava faz o Dete até o Romeu, informa um tráfego por 1 hora, 2-3 milhas, rumo oposto, cruzando nível 080, subida para nível 085, um grau vai 58. Papapá Juliette até o Romeu, não será necessário, prossiga na descida. O Romeu esquecido papá, informa o tráfego 1 hora, 1-9 milhas, rumo oposto, cruzando nível 090, é o Romeu 222. Deixa passando o Romeu, papazão. Autorizado o toque e arremetida na pistão no 7, vento no 00 graus no 49. Autorizado para arremetida, eu vou pelo portão. Rombo no 2, controle Salvador. Com o porteiro, solicita direto na calma. Tonga 1-2, aguarde aí para a minha 3 horas e 30 da manhã. 129 aborto, ciente, táxi autorizado via Índia e Alfa, ponto, espera, chame 2895, ajuste 10 no 7, gol no 710. Ponte Pena, 295 e 17790. Alfa Pátio 10, que é o Terra Romeu, informa o tráfego anteriormente, estava no nível 085 a 11 milhas. Meu ex-fichar de papai informa um tráfego 11 horas, 8 milhas, cruzando nível 080 em descida, Sierra Romeu 260. 790. Gol no 790, autorizado a linha até falar pista 10, vento 100 graus no patrão. Autorizado a linha é decolada 10, gol 1790. Corre meteu 03, autorizado o circuito pela direita, curva direita reporta para girar a base pela direita. Circuito pela direita, o Romeu Platão. Alfa Romeo, November Oscar Whisky, confirma a posição. O November Oscar Whisky está a 1 minuto de Paris, senhor. Oscar Whisky, ciente, reposta através de Paris para ingresso no corredor Interlagos. Ciente, já em Paris para ingresso no Interlagos do November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, reporte Peasa ou visual com campo. Reportará a visual com o campo. Solo somador, uma boa, Chanel 6213, autorização para o Galeão. Chanel 6213, boa tarde, pronto cópia? Afirma. Autorizado Galeão, nível de voo 360, conforme roda do plano, subida será Gael, Laser, Irumi, primeira curva direita, código 5433 e o controle 120, decimal 8. Desta via para 2006. 2010, grava o próximo. Grava o próximo mic e ajuste no zero. Confirme a informação, só entendeu 2010, senhor. Grava o próximo mic, informa ajuste 1097. 2017, descendo para 2000, grava o próximo mic. Fica ali papá com uma chamada de pouso. Papá, copiado, 1526. Patrão, ele não é para se estabilizar. Calma. Novembro Alves, Suíça, chama a Salvador na frequência 118, décimo 95. Papá, 95, novembro Alves, Suíça. 06, chama o motor de Salvador, 120, décimo 8. 208, 790, obrigado. Pode voar bem, deve. Vou com o campo. Chame na rotatória. Se possível, o November Oscar, se gostaria de coordenar pouso na 10, senhor. Ciente, November Oscar, chame na rotatória. Ajuste 107, vento 090 graus no 4 horas. Chama na rotatória, November Oscar, 107. Papatango Romeu, Papatango, autorizado, passe pela direita, pista 17, chame na final. Vai chamar na final, Romeu, Papatango. Papatango Romeu, Papatango, na medida do possível, incursando a base. Vai cursar a base para 17. Oi, Salvador. Informo o Papa Alfa 28, executando o circuito da direita da pista 17. Confirme se diz algo mesmo. Na frente do tráfego visual, na decoração. Se continua a aproximação, chame e rimar. Cadê a rimar? Pode tirar a aproximação e rimar, na decoração. Sinal, está 17 para posicionar o meu fetão. Gente, Papatango, meu Papatango, autorizado pouso final 57, 20090 graus, 159. Autorizado pouso, meu Papatango. Nossa, Papagô, confirme a hora de decolagem de uso. Papagô, confirma aqui, estou te mantendo. Papagô, me informe, ingressando no corredor, faixa prévia. Professor Salvador, passa a câmera do CNTV. Um Vitor Índio Juliette, professor Salvador. Papatango Vitor Índio Juliette, reposta através de Paripe, informa o tráfego, um helicóptero no intermediação de Duna, mantendo o ponto 7. Papatango Vitor Índio Juliette, informa ajuste no 07, reposta através de Paripe. Papatango Oscar Lagoa, pressione código 0124. 0 da 1-0, passando. 3745, tem condições de decolagem sem parada? Agilizando? Afirmativo. Tem 3745, autorizado. Alinhar e decolar sem parada, pista no 0, vento 090 graus, 149. Alinhar e decola sem parada, pista 1-0, 3745. But level 060, we need to go 017. Arrival. Formeu esse de papai, informa um tráfego 12 horas, 2 milhas, rumo noroeste, entre 1.600 pés, Papa Alfa 32. 0 November Oscar Whisky. Gente, November Oscar Whisky. Continua a aproximação, informa o bug quaisão. É coisa da Tânia já iniciando a rolagem na pista no zero. Agora autorização de pouso. Tá ciente, November Oscar Whisky. Estamos. Gol 1864, informação pelo Maceió, nível 350. Já está pronto para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Maceió 350, conforme rota do plano de voo. Subida será Pucas, Jamaracaju. Primeira curva à esquerda, código 5451 e o controle 120.8. Autorizado para Maceió, decolando da 10, Pucas. região Aracaju. Depois, de acordo com o plano de voo, curva esquerda. Com um transponder e o controle de 208. 864, planejamento correto, chama para puxa estacionamento. Se mantenha 2.500 pés do leste até o meio. Oxford mais estabilizado e aliás X-Ray pista no zero, solicita pouso na pista 10, sem prejuízo para a nossa posição de pouso. Sim, continua aproximando o Fox Mike. Continua aproximação, vai trazer pouso. Aliás, a pista 1 no centro, senhor. Solicita pouso. Sim, já pode parar o cancelamento, Bravo Fox Mike. Está presente, o Bravo Fox Mike. Bravo Fox Mike, está com o plano cancelado, plano de mês cancelado aos 1-3, autorizado base pela direita, pista 1-7, agilizando a medida possível, reporte na final. Chama na final, já está alisando base pela direita, pista 1-7, para o Fox Touch Mine. 1-3-7-4-5, decola os 1-3, chama o controle 2-0-8. 2-0-8, bom fim de semana. Papa Romeo, November, Oscar Whiskey, no solo 1-3, direita, solo Salvador, 1-2-1, 1-1. Direita, 2-1-1, na November, Oscar Whiskey. Gente, Mike Charlie Alpha, só um minuto para cópia. Qual seria o plano, o nível que o senhor tem no plano? 5 contatos, radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via Serida El. 360, pode voar módulo com referência? Negativo, autorizado direto Leda, o SAN 3745. Direto Leda, 3745. Salvador, bom dia, Juliette Oscar Whiskey, acione código 0224, Juliette Oscar Whiskey. Pa Mike, papá, pista para 2.000 pés, está autorizado ILS X-Way, pista no zero, reporte localizador. Juliette, acione para 2.000, autorizado ILS X-Way, da 1-0, chamará estabilizado, papá. Oceaner 6356, controle Salvador, desça via chegada a Mari para o nível de voo 077. 077, acesso de voar direto do Dona? Negativo, prossiga na chegada, é o número 3 na aproximação. 6356. O Mike Papapá reautorizado 2.500 pés, desse mantenha 2.500 pés, Mike Papapá. Papapá 2.500 pés. Cliente, mantenha a flor rotatória e aguarde para prosseguir na descida, Juliette até Romeu. Papá, Vitor Índia e Juliette, faça mais um 360 pela esquerda, Vitor Índia e Juliette. Romeu Bravo, Foxtrot, Mike, autorizado pouso, pista no 7, vento 090 graus, 139. Posso autorizar o pista no 7, Bravo, Foxtrot, Mike. Mike papapá, desça para 2.000 pés, está autorizado, ILS X-Way, pista no zero, reporte localizador. Mike 2.000 pés, já está estabilizado, Mike papapá. Juliette Hotel Romeo, prossiga para 1.500 pés, reporte Ceasa. Gente, então reduza 1.50 até 3 milhas da curta final da 1.7, Juliette Hotel Romeo. 1790, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 2545, alterno 0. Vai abandonar o sobrevoo de Duna, vai estar sobrevoo tropas mais que gente, mantendo 500 pés, sem interferir com a final do 1-0, papapá, mais que 10 minutos. Vitorinho e Juliette, completando, prossiga, comprou a do Ceasa, Vitorinho e Juliette. Juliette! Papatango, Juliette, eu acho que o risco é o controle. Pronto, parceiro. Finge prover reconhecimento para o final visual, pista no zero, faça um 360 pela esquerda, Juliette, eu acho que o risco. 360 pela esquerda, Juliette, eu acho que o risco. Papatango, Juliette, eu acho que o risco. Nossa, Papa Golf, mantenha pro de Paris, 1.500 pés. Livre na Papa, já que não fica livre. Papa Pingo F, Delta Fox, me escuta? Ground cópia. Autorizado Salvador Siri, nível de voo 045, após decolagem curva direita, corredor Axé, código 0121 e o controle 120 decimal 8. Juliette Hotel Romeu, chame torre 118 decimal 95. Estabilizado, final ILS X-Ray 10, mais que papapá. Mais que papapá, chame torre 118 decimal 95. 295, bom. Estabilizado Lima, Mike Quebec, Quebec mantém a posição e chame torre novamente em 1895, Papa Romeu, November Oscar Whiskey. Papá, mais papapá, estabilizado ILS X-Ray. Papá, mais papapá. Ajuste 1 0 no 7, após mistério. Camarada externo, papá. R, Romeu. Fechou, papá, Juliette, Hotel Romeu, execute 360 graus pela esquerda, reporte reinterceptando o final no 7. 7 pela esquerda, 4 no esquerda. Parou. 1864, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Camarada, para o táxi. Esquerda, reporte e redeceptando, puxando 7. 7, legal. Sua aí, o Mike papapá, passou externo. Quem sou o papá, Mike papapá. Está autorizado o pouso na pista 10, vento 090 graus, 149. Certo, autorizado o pouso no 0, papá. Mantendo a proa de Paripe. Em Paripe, faça um 360 pela esquerda. Poste, por favor. Mostra para o favor que vai fazer o 3x0 por isso. Está agora 1 minuto de Paris. Sim. O Juliette, eu acho que o Whitch era afirmativo. Na cor de Paris, tem 1.500 pés. Ok. Agilizando a vida possível. Romeu, restabilizado na final 17. Decimal 3, um bom no 2. Retura na aproximação, número 2 para pouso, confirme de visual com Charlie 25 Bravo, né, em aproximação final, visual no 0. Negativo, não tem visual, só tem visual com a aeronave na pista.